Capítulo 10. O poder da energia. O mundo é um espelho que retorna a cada um o reflexo de seu próprio rosto. William. O mundo está vivo com energia, nada existe sem ela, tudo o que vês e a maioria do que não vês está cheio de vibrações de ondas. Não importa onde vás ou o que faças, estás constantemente enviando ou recebendo energia, e vives todo o tempo em uma confluência de frequências. De fato, atualmente está sendo bombardeado em todas as direções com sinais de todo tipo, como a TV, rádio, telefone e satélite. A única coisa que necessitas para interpretá-los é o aparato correto configurado na frequência correta. De certo modo és como esses satélites, recolhendo sinais de outros indivíduos e projetando ao mesmo tempo alguns de ti mesmo, transmites tua energia que determina tuas consequências. Estás unido a isto, e o realizes ou não, os resultados que obtens se devem às vibrações de teu próprio campo energético. O maravilhoso de tudo isto é que se não gostas do que estás recebendo, és sempre livre para mudar o que estás enviando. A energia é um de teus poderes primários, e está por trás de muitas das leis universais. Combina-se com a consciência para formar o grande gerador de teu destino. Escolhendo conscientemente o tipo de energia que queres projetar, também determinas que classe de consequências recebes. Realmente é um processo bem simples que está em marcha o tempo todo. No mundo físico, quando as frequências coincidem, formam um fenômeno conhecido como alojamento. Quando sinais similares se juntam, tendem a vibrar na mesma ressonância, isto é o que cria o sentido de atração. Não é química, são energias que fazem jogo. O princípio aplica-se em tudo, seja social, romântico, profissional, ou pessoalmente, estás destinado a obter de regresso o que envias ao exterior. De maneira que para mudar o que atrás, precisa saber exatamente como crias teu campo de energia. Nossos grandes produtores de energia, tuas vibrações eletromagnéticas são a ressonância de tua energia ligeira. A frequência de tua mente, alma e coração. Como vimos anteriormente, a maior parte disto pode se encontrar em tua mente e teus sentimentos. Mas de onde vêm tuas emoções e pensamentos? Simplesmente aparecem do nada. Que é o que faz que se mova esta parte de tua energia pessoal? O fundamento de teus poderes emocionais e cognitivos formula-se no centro de tuas conclusões. De fato, tudo o que manifestes pode ser rastreado e isto te levará de regresso a eles. O que quer dizer simplesmente é que teu sistema de crenças é uma rede de permissões fundamentais que escolheste albergar como resultado de tua educação e experiências pessoais. Do mesmo modo que o fazem com seus pensamentos, a maioria das pessoas não examinam o que mantém como verdade. Vivemos com nosso sistema de crenças do mesmo modo que vivemos com nossa língua, o recebemos desde que nascemos, de modo que isto é tudo o que conhecemos. Literalmente é o marco para tudo o que experimentemos, e estamos tão acostumados a isso que nem sequer nos ocorre tratar algo diferente, mas como vivemos sem uma consciência desperta de nossas crenças e como isto nos afeta em nossas vidas, mansamente cedemos nosso poder de mudá-lo. Não importa o que nos ensinaram ou como nos trataram, nossas crenças são uma opção, como adultos pensantes sempre temos a opção das mudá-las. Podemos escolher por nós mesmos o que represente nossa própria verdade, liberando conscientemente qualquer coisa que perpetue medo ou negatividade em nossas vibrações e na do mundo inteiro. Em termos de energia e criação de consciência, uma crença mais sã e mais feliz é a base para melhores resultados em todos os campos de nossa vida. Ainda que a natureza positiva ou negativa de nossa energia vibratória é mais fortemente expressada em nossos pensamentos e emoções, por trás de tudo isto estão nossas crenças fundamentais. Obviamente, convicções negativas de julgamento e fatalismo somente podem criar emoções e pensamentos negativos. Os positivos, são esses os que abrigam ao ser e nos dão esperança no futuro, produzem os sentimentos e ideias gratificantes correspondentes. Isto, por certo, é a frequência mais desejável a projetar, porque esta é a que consegue os maravilhosos resultados que procuramos. Vejamos como estão conectados estes produtores de energia. Nossas crenças são as conclusões subjacentes de qual se derivam todas as permissões e pensamentos que estão à deriva. Nós desenvolvemos estas crenças seja diretamente através do que nos foi ensinado ou indiretamente através de como fomos tratados por nossos pais e outras figuras de autoridade. Não importa que estes ensinamentos possam ser falsos, insanos e até destrutivos, a fonte as faz completamente certas aos nossos olhos. Cada crença cria pensamentos relativos que produzem reações emocionais, combinando-se todos para criar a energia predominante que tu transmites sem saber através de tua vida. Por exemplo, pode ser que tenhas por princípio de que o dinheiro prova o que vales. Esta é uma crença central, resultando em muitos pensamentos e conclusões correspondentes, como, nunca serei capaz de me aprovar-me até que faça bem mais dinheiro e sou um fracasso. Estes pensamentos tóxicos criam emoções devastadoras, como medo, desespero, e auto-ódio. Qual é a energia e consequências reais deste processo? Olha o exemplo seguinte. Crença central. É realmente difícil conseguir algo neste mundo. Pensamento, não tenho o que necessito. Emoções, vergonha, medo. Energia, repulsiva, resistente. Pensamento, nunca há suficiente para sair. Emoções, desesperança, desespero. Energia, pesada, obscura. Pensamento, porque todo mundo tem bons momentos. Emoções, irritação, inveja. Energia, abrasante, agitada. Trabalhem em seus CEPs, as crenças, emoções, e pensamentos. Algumas pessoas resistem em criar novas crenças positivas. Eles pensam que fazer isto seria como enganar-se a si mesmos, negando uma dificuldade real para criar uma visão fantástica da vida. Uma razão ainda mais distorcida para não mudar suas crenças é a pretensão de motivação. Muitas pessoas assumem que se conduzem por suas convicções de urgência e desespero, e que se renunciam a estes preceitos negativos, não estarão mais motivados a fazer o que têm que fazer para ser vitoriosos, mas a verdade é exatamente o contrário. Quando mudas teu sistema de crenças, também mudas tuas emoções e sentimentos resultantes. Esta é uma tripla conexão de produção de energia. Um sistema de crenças mais positivo estimula muito mais entusiasmo e poder. Mas quando teus CEPs são negativos, em realidade apostas tua vida em conclusões de fracasso e dificuldades. Onde achas que isto te leva? Podes também pôr tua energia em crenças positivas, deste modo tens ao menos uma chance de fazê-lo realidade. Se usas teus CEPs no negativo, nunca poderás ganhar. De fato, e porque teus CEPs, no futuro impregnam tua consciência, com esta mentalidade destrutiva crias a expectativa, e criando-a ou não, de certo modo também a esperança, que terás resultados desfavoráveis. Diário do êxito. Para poder converter-te no maestro de tuas crenças, responda às seguintes perguntas em teu diário. Date um tempo para pensar e tenha as decisões claras a respeito de crenças honoráveis que possam substituir as velhas negativas. Quais são as coisas que te ensinaram a crer acerca de teus valores e de ti mesmo? Como te fazem sentir estas conclusões? Que pontos de vista alternativos podes escolher agora que honraria teu valor e produziria uma energia mais sã e mais atrativa em teu mundo? Quais são algumas das coisas que te têm ensinado a assumir das demais pessoas e de tua relação com elas? Como te fazem sentir todas essas conclusões? Que conclusões mais sadias e honoráveis podes ter acerca dos demais e de tuas relações com eles? Quais são algumas das coisas que podes fazer para recordar-te de optar por estas novas crenças de uma maneira constante e regular? Não pules este exercício, pensa honestamente a respeito de tuas respostas, encontra algumas opções criativas porque isto é vital para a tua produção de energia. Somente faz sentido se fazes o CEP no positivo, é a única maneira que há para que possam vir coisas boas. Se vais apostar tua vida em algo, faz em crenças honoráveis, emoções mais felizes e pensamentos otimistas. Quando faças, o universo ficará contente em te recompensar e até podes ver a ti mesmo ganhando o prêmio maior. Prove teu quociente de atração. Teu campo de energia pessoal forma-se a partir de teus padrões e emoções mentais, tuas crenças, atitudes e até na forma que te moves e falas. Esta é uma força magnética por trás da experiência de teu sucesso. Quizá penses que levar vantagem dependa de coisas como, quanto dinheiro tens, como brilhas ou até teu QI, mas ultimamente não depende disso. É teu quociente de atração. O que realmente indica se tens ou não a energia que se requer para triunfar tanto em teu nível pessoal como profissional. Para ter um indicativo de tuas tendências, realiza o seguinte quiz: teu quociente de atração indica tua produção de energia positiva e os patrões de ressonância de tua atração magnética. Retoma este teste periodicamente para ver como tuas vibrações vão mudando. Quiz do quociente de atração. Classifique as seguintes perguntas na escala de 1 a 10, sendo 1, nunca, e 10, todo o tempo. Escreva tua classificação na linha da esquerda e seja honesto. 1. Tens confiança nas coisas que fazes? 2. Sentes que conheces teu propósito pessoal e estás trabalhando nesta direção? 3. Aceitas tua aparência e a maneira que brilhas no teu presente? 4. Te sentes feliz em tuas atuais circunstâncias? 5. Te sentes otimista acerca do futuro? 6. Tua felicidade e tuas metas são uma prioridade para ti? 7. Te sentes disposto a correr riscos? 8. Tratas de pensar positivamente quando enfrentas difíceis situações? 9. Valorizas e aprecias as coisas boas que já tens na vida? 10. Respeitas teu corpo comendo apropriadamente e fazendo exercício regularmente? 1%. Some aqui tua pontuação para saber teu quociente de atração. Não desanime se teu número é menor do que querias, a pontuação mais comum para o quiz é entre 50 e 75%, sendo que estejas mais baixo ou mais alto, podes usar este teste como uma oportunidade para te dar conta das mudanças de energia que precisas fazer para poder alterar os resultados em tua vida. Para criar um enfoque específico para sinais positivos, muda todas as perguntas de AC que receberam menos de 7 em intenções e afirmações positivas. Usa-as diariamente para criar uma velocidade diferente na produção de energia. Por exemplo, se somente destes 5 pontos a pergunta 5, afirma, sinto-me mais e mais otimista a respeito de meu futuro. Tenho o poder de fazer um futuro melhor em todos os sentidos. Escreve estas declarações em cartões que possas carregar e ler frequentemente. Não olhes como um trabalho a mais, porque em realidade este exercício abre novas ideias e modos de fazer as coisas, para que possas mudar tua energia. Tu és e sempre serás o gerador de teu próprio sucesso. Opta por transmitir uma vibração mais brilhante e encaminhar-te-ás a obter brilhantes resultados. Afirmações para a energia atrativa. 1. Opto por um sistema de crenças novo e saudável para mim agora mesmo. É meu direito e futuro. 2. Escolho o que é minha verdade. De agora em diante, libero qualquer crença que em qualquer modo seja tóxica ou desonrosa. 3. À medida que penso mais positivamente, envio melhor energia e atraio melhores resultados. 4. Minha saúde e energia dependem de mim. Opto por criar uma mentalidade de paz agora. 5. Aceito a mim mesmo, meus valores e minha aparência. Faço de minha autoaceitação uma prioridade.